Autorizado, Web 5717, chama para o táxi, o altímetro no 019. Quatro horas e Galeão, Web 6749, livre o táxi via Juliette, Alfa e Golf para o ponto de espera da 28, chame pronto para a decolagem. Via Juliette, Alfa, Golf, chama pronto para o 6749. 973, sem identificação. 73, desça e mantenha o 050. Manter... Zero. Ativo, chega da carga. Posicionamento, portão 2, objeto 5898. Autorizado, posicionamento, que negar no 019, Web 5898. Autorizado, chama tarde, 5898, 2019. Cupês com fins 3h43 com o POB? Uno 35, 3h40, confins, está livre o táxi via Juliette, Alfa e Golf para o ponto de espera da 28, chame quando pronto para a decolagem. Táxi objeto 5898, somos 105 a bordo com 3 horas e 10, o galeão alterna. 105, 3 horas e 10 e galeão. O senhor vai observar a nave da companhia livrando o pátio em alguns instantes aí pela Juliette e segui-la via Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf. O altímetro permanece 1019, chame quando pronto para a decolagem. Web 5890. Afirmativo, observar a aeronave passando pela nossa frente com ilustríssima tripulação. Depois segue a mesma e chama pronto para decolagem, 5898. Silcão 73, Voicari. Para o 5973. Pronto, 649 está autorizada a linhar e decolada 28, vento é de 190 graus com 15 nós. Autorizada a linhar e decolar da 28, web 6749. Salvador, bom dia, UFM. 317, ponto de pedra, 32. Só para dar aqui, você não vai. Web 5717, alinhe e mantenha 28. A749 decolou de Salvador aos 1-3, chame o controle em 1-20-8, bom voo e bom dia. 1-20-8, bom dia, 6749. Salvador, objeto 6749, decolado da Elfa. Objeto 6749, contato radar, submantém o 340 sendo da Elfa. 340 no da Elfa, 6749. Jet 6749, vou dar eu direto. Vou dar eu direto, 6749. O vento é de 190 graus com 16 nós, está livre de decolagem da 28. Livre de decolagem, Web. Web, 5898, ponto de espera, pronto. 5898, por gentileza, mantenha o ponto de espera, 90. Vai manter, 98. A 28 vai manter o ponto de espera. Ali e mantenha 28. Ali e mantenha 28, 5898. O último FES está autorizado, ISO 5973, informe o final do procedimento LS X-Ray, pista 10. Autorizado 2000, formará estabilizado, confirmando o procedimento, seria um Zulu. Corrijam, LS Zulu, pista 28. 5973, formará estabilizado. Salvador, muito bom dia, o FGN. É, 107 passando 2000. Objeto 5717, contato radar, submantenha o nível 340, sai do DEL. 340 na frente da EL, é. 5717. bom dia. Sandoval, nove. No 995, a senhora unificação, chegada de PIT. Esse mantém o 050, ajuste de altímetro 0019. Vou e PIT da presente. Senhora da presente, descendo para 0519. B5498, vento de 190 graus com 16 nós, está livre de decolagem da 28. Está iniciando, 5898. Da Azul, da 28. 7, complete final de procedimento, chame 2118-95. 1895, Rio 5973. Salvador, bom dia, o Rio 5973 na final da Zulu, pista 28. 5973, bom dia, complete aproximação, reporte quando visual, estimado de 800 pés, atento à chuva e vento forte na final, ok? Sente, o Rio 5973. Perdão, 5898, decolou de Salvador aos 20, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. Obrigado, chamarei, um bom dia, um bom serviço, 5898. Mau vento para o Rio 5973. O vento de superfície na 28 é de 190 graus com 15 nós agora, chegando com rajadas a 25 nós. Sente o Rio 5973, aguardando pista livre. Ok, a pista está livre, eu aguardo o contato visual, ok? Reporte quando visual, o trem checado na final da 28. Sente o Rio 5973. O Rio 5973, eu já avistei o senhor, cheque o trem, a pista está livre, reporte quando visual com a mesma. O vento permanece 190 graus com 18 nós agora. Baixado checado, Rio 5973. Rio 5973, no solo aos 23, ao livrar à esquerda, Taxi via Índia, ingressando no pátio 1, após ingresso no pátio 3, para a posição 08 do pátio 3. Zero, ajuste de altímetro em Salvador, 0119. Repite, 0, ajuste 0119. O senhor pode confirmar a condição de tempo na final da 28? Turbulência, confirma. Ok, ciente, entendido então, em torno de 600 pés o teto e presença de turbulência no final da 28. Ok, agradeço. Jet 6717, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Boa. Geral 9970, sem identificação de chegada da EL, desse mantém 050. Segunda Karen. Corrido. Chegada Karen. Desse mantém o 050. Geral 9970. Curno 995, desça para 2 mil pés, ajuste altímetro 019, informe final do procedimento LS, Zulu, pista 28. Desça para 2019, LS, Zulu da 28, ficou 1995. Mantenha 050. Ajuste o metro 1019. 2019, 50, chegada em 3597. Jet 51898, chame centro Recife. Frequência 251, alterna 13325. Chamada Recife 251, alterna 13325, WebGF 5898, bom dia.